total 9908, no perfil da Gole. Perfil Gole, sobe 360, total 9908. No perfil subindo para o 360. Sorry, I don't get it. 12525, was it? 13325. 13325, 1074. Obrigado, boa noite. Nada, boa. Salvador, Gol 9714, boa noite. Boa noite, Gol 9714, acende identificação. Oi, toque, desça para o 050. Boa, toque então, Gol 9714, confirme 070? 050 9014. Bem, toque 050, Gol 9714, fala que perdeu o contato com o centro, ok? Complete a aproximação, chame torre, pulo no 8, decimal, 6. 8,6, boa. Boa. Boa no 714, ILF, 100 live, pista no 0. Tem de forma a intenção de executar o RNAV, o Bono 714. Boa na proa do Sierra Victor, 368. Gente, 368, Bono 714. 908, chame Recife, 1288, alterne 13325. Olha, só podia repetir por gentileza, foi tudo intercortado, é 1288 e 13325. Ok, 1288, 13325, corante. Gol no 714, vista para 2500 pés, autorizado, final RNAVE, o ajuste no 013, informe passando Serra Vitor 366. Gente, descendo para 2500, 013, o ajuste, vai reportar passando o 366, gol no 714. Isso é um mistério. Cada dia é uma novidade aqui com esse notão. Eu vou entrar em contato com esse aéreo, mais próximo ela deve dar uma notificação junto à torre para saber se vai haver obra ou não. Mas qual o senhor vai pousar aqui em Salvador? Tem uns 10 minutos para o senhor efetuar uma nova chamada aqui, que eu talvez já tenha alguma novidade, ok? 366, Gol no 714. Também torre agora, 18-6, tem um bom pouso no 714. 18-6, obrigado, Gol no 714. Ligou 643, boa noite. Controle Salvador, Gol 643, boa noite. Boa noite, no 643, identifique, direção 040, chegada Bonf, em redução para 2509. 250 na Bonf, Gol 643, F060. 40. 040, Gol 643. Salvador, Rio 9647. Rio 9647, boa noite, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 093, informe estabilizado no localizador. Confirme o nível, foi reportada a mensagem, senhor. Desça para 2000 pés, na proa de TAP, para executar a chegada a Mari, o ajuste no 093. Para 2000 pés, proa de TAP, 9643. Afirmativo, autorizado DLS, forma estabilizado no localizador. 9643. 243, reduza para 2109. 2109, 0643. Azul 4062, boa noite, identifique, direção 050, chegada Mari. 050 Mari. Retorno para sequenciamento, direita 230, limite a 300 de Salvador. Direita 230, limite a 300 de Salvador? Firmo. no 643, correu esquerda pro 180, limite ao localizador, desça para 3000. Esquerda 180, limite ao lock, igual 643, desce 3000. Gol no 643, compete esquerda, 140, reduza para 180, 170 nós, informe estabilizado no ILS, desça para 2000 pés. Desce esquerda para 140, desce 2000, reduz 170, gol. Nove estabilizando no ILS, dá 1-0, Salvador. 9647, chame torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Azul 4062, subvetor, voe na Pro 050, desça para 2000 pés, ajustado no 0 no 3, em forma estabilizada. Esquerda 050, no 0 no 3, vai chamar estabilizado 4062, pode fazer sinal do animado? Autorizado então Pro do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, em forma no mesmo. Pro 366, 2500, vai chamar no mesmo. Localizador, o gol 643. Gol no 643, chame torre agora, 1-8, deixa 1-3, bom pouso. 2-3, obrigado, boa. 3, sinal, localizador da 1-0. Torre, gol 643. Torre, gol 1643. Controle Salvador, TAM 3520, informação Delta, cruzão no 30 para o 110, por onde amar. TAM 3520, identifique, desça para o 3000 pés, chegada a Aman, ajuste no 0 no 3. 3000 com 1003, 3520, na Aman, solicito o RNAV da 1 no 0. Sente, voo Serra Vitor 368.